Música nova. Um pedacinho, vem, ó. E sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. Que sem beber eu fico triste, e aí? Bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. Puxa, meu maestro! Eita, lasque! Que o Lemos arrasse, diz o mural de Ibi Coala. Canta assim, ó. Eu já sofri demais por ela, hoje eu não vou chorar mais não. Prefiro me acabar nessa cachaça, não quero você nem de graça. Quase deu PT meu coração. E aí? Traz aí um litro de uísque, uma capirosca de limão. Pois já não importa o combustível, quero encher o tanque e sair da solidão. Canta assim, ó. E sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. E sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. Composição que lemos. Bota pra descer, menino. Não importa o combustível, quero encher o tanque. Assim, ó. Eu já sofri demais por ela, hoje eu não vou chorar mais não. Prefiro me acabar nessa cachaça, não quero você nem de graça. E quase deu PT meu coração. E aí? Traz aí um litro de uísque, uma capirosca de limão. Hoje já não me importa o combustível, quero é encher o tanque e sair da solidão. Vamos cantar assim, ó. Que sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. Arrocha, vem! E sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu meto a cara na cachaça, amanheço nessa bagaça. Nem quero saber que tu existe. Chama minha moda aí!